Uma esfera de gelo do tamanho de uma casa colide silenciosamente na órbita do gigante dourado. Por que as estruturas mais famosas do sistema solar não deveriam estar lá? Os instrumentos da sonda Cassini revelaram uma falha matemática na idade dos anéis de Saturno. A imagem clássica do sexto planeta sugere uma ordem antiga e inabalável. Um globo de gás pálido cercado por um disco perfeito, flutuando no escuro absoluto do espaço profundo. Mas a perfeição visual observada pelos telescópios esconde um ambiente cinético violento e contínuo. O sistema de anéis não é uma pesta sólida de matéria. É um campo de destroços em movimento perpétuo, uma torbeneira circular de detritos congelados. Bilhões de fragmentos de gelo giram em velocidades que ultrapassam os 60 mil quilômetros por hora. Eles variam desde grãos invisíveis de poeira até blocos irregulares maiores do que montanhas inteiras. Cada peça orbita solitária, colide com as vizinhas, fratura-se em pedaços menores e se reagrupa sob a gravidade implacável do planeta central. Durante 13 anos, a missão espacial Cassini mapeou essa coreografia caótica de perto. As câmeras de alta resolução registraram ondas de densidade que se erguem como espirais galácticas em miniatura. Observaram pequenas luas pastoras, como Pan e Daphne, esculpindo falhas de escuro no meio do gelo enquanto orbitam. A complexidade da estrutura parecia infinita. Tudo parecia obedecer às leis da mecânica orbital previstas desde os tempos de Galileu Galilei. A missão estava prestes a ser encerrada com um mergulho final e controlado na atmosfera do planeta. Em abril de 2017, a sonda iniciou sua trajetória de descarte. E foi nesse mergulho suicida e silencioso que a telemetria enviou um dado impossível sobre a natureza do próprio planeta. A massa que atraía a cápsula para sua destruição desafiava a lógica da sua própria escala. Quem se fascina por esse tipo de mistério cósmico pode se inscrever. É assim que o próximo episódio chega no seu feed. Faixas equatoriais de amônia líquida giram em torbenis contínuas que cobrem a área de continentes inteiros. Saturno domina o espaço com um diâmetro de 116 mil quilômetros. É o segundo maior mundo do nosso sistema, vasto o suficiente para engolir 760 terras de uma só vez. Mas a massa contida nesse volume colossal conta uma história física completamente diferente e contraintuitiva. A densidade média de Saturno é de apenas 0,69 gramas por centímetro cúbico. Para efeito de comparação, a água pura tem a densidade exata de 1. Se existisse um oceano cósmico grande o suficiente no universo, Saturno flutuaria na superfície como um imenso bloco de cortiça. Essa leveza extrema ocorre porque o planeta é quase inteiramente composto por elementos primordiais. Hidrogênio e hélio formam a esmagadora maioria da sua estrutura. Os mesmos gases leves que compõem o Sol, mas não comprimidos o suficiente para iniciar o fogo de uma fusão nuclear. No centro profundo e inacessível do planeta, a pressão atmosférica esmagadora transforma o gás em hidrogênio metálico líquido. Um oceano metálico incandescente e denso gera um campo magnético 500 vezes mais forte que o escudo da Terra. Esse oceano metálico gira em um ritmo frenético, completando um dia inteiro em pouco mais de 10 horas e meia. A rotação acelerada achata visivelmente os polos do planeta e expande violentamente seu equador. Saturno não é uma esfera perfeita. É um globo oval e distorcido por sua própria inércia. E essa deformação gravitacional cria o palco físico perfeito para ancorar a matéria ao seu redor. Mas a composição bizarra e leve do gigante gasoso era apenas o prelúdio estrutural para o mistério que orbitava logo acima de suas nuvens. A uma altitude superior, sobre as nuvens de amônia, o disco brilhante de gelo se estende por 282 mil quilômetros no vácuo. A largura total do sistema de anéis caberia praticamente perfeitamente na distância exata entre a Terra e a nossa Lua. É uma estrutura tão imponente que domina completamente o céu noturno do planeta. Mas a escala horizontal formidável esconde uma fragilidade vertical levada ao extremo absoluto. Se você pudesse voar até lá e observar os anéis perfeitamente de lado, eles praticamente desapareceriam da sua visão. A espessura média do disco principal é de apenas 10 metros. É o equivalente a uma folha de papel flutuando na escala gigantesca do Sistema Solar. E a composição física desse folho fino apresentou o primeiro problema insuperável para os cientistas planetários. Os espectrômetros de bordo da sonda Cassini confirmaram que os anéis são de 99,9% de gelo de água puro. Eles brilham intensamente sob a iluminação distante, refletindo a luz solar direto como neve recém-caída em um campo aberto. E é exatamente esse brilho cristalino e imaculado que quebra os modelos matemáticos aceitos sobre a formação planetária. O espaço interplanetário entre os mundos gigantes não é um ambiente limpo ou estéril. Ele é constantemente cruzado por nuvens de poeira escura, micrometeoritos fragmentados e restos de cometas antigos ricos em carbono. Essa fuligem cósmica cai continuamente e sem piedade sobre absolutamente tudo que orbita o nosso Sol. Se os anéis de Saturno tivessem se formado junto com o nascimento do planeta há 4 bilhões e 500 milhões de anos, eles deveriam estar completamente escuros hoje. O gelo puro já deveria ter sido manchado, poluído e coberto por uma camada espessa de material rochoso negro. A matemática rigorosa da poluição espacial exigia que os anéis fossem opacos e escuros, parecidos com um carvão triturado orbitando no vazio. Mas a leitura final e arriscada da Cassini contradiziu toda a cronologia estabelecida pelos livros de astronomia. A antena parabólica principal da sonda apontou fixamente para a Terra quando cruzava a falha estreita entre os anéis e a atmosfera do planeta. Durante 22 órbitas rasantes e perigosas, os instrumentos de rádio mediram a atração gravitacional do disco de gelo de forma isolada. A massa total dos anéis revelou ser surpreendentemente minúscula. O peso de todo aquele material somado era equivalente a apenas 40% da massa de Mimas, que já é uma das menores luas de Saturno. Essa leveza extrema nos dados de telemetria, combinada com o brilho puro do gelo de água, forçou uma conclusão científica inevitável. Os anéis que vemos hoje não são antigos. Eles não se formaram no início caótico do Sistema Solar junto com os planetas. A taxa medida de poluição por micrometeoritos indicava que aquele gelo brilhante estava exposto ao espaço há apenas 10 a 100 milhões de anos. O que destruiu uma lua inteira para pintar o equador de Saturno com gelo puro? Durante o período Cretáceo, enquanto os grandes dinossauros ainda caminhavam sobre a superfície da Terra, o céu de Saturno era completamente vazio. O planeta era apenas um globo dourado maciço sem nenhum adorno ao seu redor. A descoberta abrupta transformou os anéis em uma característica geológica permanente, em um evento recente, transitório e cataclísmico. Algo massivo e extremamente rico em água orbitava o gigante gasoso até uma fração de segundo cósmico. E os modelos de computador de dezenas de universidades precisaram ser reescritos do zero para encontrar a Lua fantasma, um mundo extinto que os cientistas batizaram com o nome de Crisálida. A simulação digital de um impacto titânico rodou ininterruptamente nos supercomputadores do Instituto de Tecnologia do Massachusetts. Os físicos inseriram a massa atual do sistema orbital e retrocederam o relógio gravitacional em 100 milhões de anos. A resposta matemática emergiu na forma de uma lua fantasma, um mundo extinto que os cientistas batizaram com o nome de Crisálida. Crisálida tinha aproximadamente o tamanho de Jápeto. Era composta por um núcleo rochoso profundo e denso, completamente coberto por um manto espesso de água congelada. Por bilhões de anos ininterruptos, ela orbitou Saturno em uma estabilidade relativa e silenciosa. Mas a mecânica complexa do Sistema Solar é moldada por ressonâncias invisíveis que operam em escalas colossais de tempo. a maior e mais massiva lua de Saturno, Titã, começou a migrar lentamente para longe da atração do planeta. Esse movimento orbital sutil e milimétrico empurrou o Crisálida para uma dança gravitacional letal com a órbita do distante planeta Netuno. A trajetória da Lua de Gelo tornou-se instável e caótica, alongando-se perigosamente a cada nova passagem ao redor do Equador. Até que em um dia específico e violento na pré-história do nosso sistema solar, Crisálida mergulhou demais dentro da gravidade do gigante. Ela cruzou o invisível limite de Roche de Saturno, a distância matemática crítica onde a atração do planeta puxa a face mais próxima da Lua com muito mais força do que a face distante. A força de maré implacável estilhaçou Crisálida em bilhões de pedaços em questão de horas. O núcleo pesado de rocha afundou rapidamente e foi devorado sem deixar rastros pela atmosfera do gigante gasoso. Mas o manto leve de água pura, disperso pela destruição, permaneceu preso em órbita. Os fragmentos congelados colidiram milhões de vezes no escuro, triturando montanhas inteiras de água até formarem o disco brilhante e achatado que vemos hoje. A morte violenta de um mundo inteiro gerou a coroa mais bela da nossa vizinhança cósmica. Uma coroa de destroços que carrega o próprio prazo de validade gravado em sua estrutura fina. Uma chuva contínua de cristais microscópicos de água desaba sobre a alta atmosfera do planeta dourado. O prazo final da estrutura de gelo já está sendo registrado detalhadamente pelos observatórios terrestres. Os anéis não estão apenas girando ao redor do planeta, eles estão ativamente caindo em direção a ele. A radiação ultravioleta emitida pelo Sol distante carrega eletricamente os grãos de gelo mais finos e vulneráveis do disco. Uma vez eletrificados, esses cristais são instantaneamente capturados pelo imenso campo magnético do gigante. A água congelada espirala rapidamente para baixo ao longo das linhas invisíveis de força magnética, entrando em combustão na alta atmosfera. É um fenômeno documentado conhecido pelos astrônomos como chuva de anéis. 10 toneladas de material caem sobre Saturno a cada segundo que passa, drenando silenciosamente a massa do disco para sempre. Por que as estruturas mais famosas do sistema solar não deveriam estar lá? Porque elas são apenas os escombros temporários de um acidente orbital. Um fantasma de gelo em desintegração que a humanidade está tendo o privilégio raro e passageiro de observar. Em cerca de 100 milhões de anos, a chuva implacável consumirá o restante do material, e o gigante dourado voltará a ficar completamente nu no escuro do espaço. No nosso próximo episódio, investigaremos Júpiter, o protetor da Terra que engole cometas para nos salvar. Um monstro gravitacional que atrai a destruição do sistema solar para manter os planetas rochosos intactos. Por enquanto, as últimas partículas da Lua Crisálida continuam refletindo a luz distante do Sol antes de afundarem sem som nas nuvens densas de amônia.